sessão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Suas palavras não me cortam mais. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo, menos um casal. Precisa de mim. Tô a quem doer, no caso eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra me tirar do fundo desse poço. Eu saí. Vira aí, minha cremosa. Você está escutando seleção de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Esquecido, sempre que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nosso momento, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o que fez. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Tecnologia e acessórios. Aqui você encontra de tudo para o seu celular. Loja 105, no Shopping Popular. Fala com o Thiago Cunha. Como pode ser gostar de alguém? Esse tal alguém não ser seu. Fico desejando nós, gastando o mapa do sol postal. Só de pedir, me lembro. Minha linda flor, meu jardim será. E meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligada a mim. Sempre que estou indo, volto atrás. Estou entregue a ponto. Esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora. Passa o tempo sem você. Mas pode sim ser sim. Amado e tudo acontecer. As redes sociais, arroba Saulo Show, traço DJ. Você encontra por lá as melhores produções de CDs do momento. E todo mundo tá desconfiando que a gente se encontra em segredo. Só porque eu tô te encarando, só porque você fica sem jeito. Se alguém perguntar, eu nego até a morte, que é pra não dar azar. Se é escondido que tá dando sorte, e deixa confidencial. E fica comigo, fica comigo. Deixa confidencial. E fica comigo, fica comigo. Ninguém precisa saber. Só tem que ser vivido. Os primos do Mirce, que faz sucesso em Macapá, são eles: DJ Saul Show e DJ Wesley. Esse amor ainda é seu.

abraço, dê carinho, só meu beijão. Ponto final. Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinha, a gente dormiu de conchinha, só meu beijão. O ponto final. Mas eu dei beijo, dei abraço, dei carinho, só meu beijão. O ponto final. Mas eu dei beijo, dei chupão, dei mordidinha, a gente dormiu de conchinha, só meu beijão. Mascote Mídia. Para um pouco pra pensar aonde tu quer chegar. Porque não tá dando pra mim, pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre te satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro, se não vai me dar uma outro. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outro. Ficar sofrendo, não sou louco. Você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Tô impressionado na vaqueira, só porque está me insinuando. Contempla a projeção divina, pelo ser da minha mano. Me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. Ah, e foram poucos minutos pra conhecer. Química bateu, a gente ficou. Eu moro lá no sítio, ela zona sul. Vaqueiro se apaixonou, peça fundamental que falta em mim. Vou botar pegado quando eu for lá. Deixa acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ai, normal, se eu te vejo não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ai, normal, se eu te vejo não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Laia, la, la, la, de São Gustavo, Pênis e Ivone Multimídia. E se ficar dançando assim desse jeito, achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito. Esse sorriso mais lindo do mundo, e que a vida é maravilhosa, mesmo ela não sendo seu fundo. E que tal outro lugar pra sua casa, pra minha vida, você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria, com você completando o meu dia. Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Daquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Daquela frase que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. É o Zé Vaqueiro, o original. O original. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar. Atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu, tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você. Volta